Quando eu levanto as minhas mãos para os céus e sinto o Senhor enchendo de unção, o óleo santo desce com todo o poder. Não há mal que possa resistir essa operação. O impossível hoje vai ter que ceder. O milagre aqui hoje vai acontecer. Com poder e autoridade, o óleo ungido vai descer. Quando Deus promete, cumpre, você pode ver. Eu sei que posso ver agora Deus movendo as mãos, derrubando a muralha que possa impedir de acontecer milagre com você, irmão. E a corrente que te prende já vejo cair. Eu sei que posso contemplar pelos olhos da fé a operação aqui no homem de Nazaré, caminhando e estendendo as mãos para você. O milagre aqui hoje vai acontecer. Se quer Deus, Deus de milagre mostra pra você. O coxo anda, o mundo fala, o cego pode ver. E tem remédio pra curar qual seja a tua dor. É soberano até dos médicos, é o Senhor. Eu não conheço mal que possa Deus desafiar. Quando ele ordena, até o morto tem que levantar. Porque a chave da morte está em suas mãos, ele é a própria unção. Aleluia, Senhor, tu és a unção que desce sobre as nossas vidas. O impossível hoje vai ter que ceder. O milagre aqui hoje vai acontecer. Poder e autoridade, o óleo ungido vai descer. E é quando Deus promete, cumpre, você pode crer. Eu sei que posso ver agora Deus movendo as mãos, derrubando a muralha que possa impedir de acontecer milagre com você, irmão. E a corrente que te prende já vejo cair. Eu sei que posso contemplar pelos olhos da fé a operação aqui no homem de Nazaré, caminhando e estendendo as mãos para você. O milagre aqui hoje vai acontecer. Se quer Deus, Deus de milagre mostra pra você. O coxo anda, o mundo fala, o cego pode ver. E tem remédio pra curar qual seja a tua dor. É soberano até dos médicos, é o Senhor. Eu não conheço mal que possa Deus desafiar. Quando ele ordena, até o morto tem que levantar. Porque a chave da morte está em suas mãos, ele é a própria unção. Seja curado agora. Seja transformado. Seja liberto neste momento. Aleluia. Porque o Senhor está aqui neste lugar. Santo. Aleluia. É o Deus, Deus de milagres, que está operando para te abençoar.